Jangadeira FM, todo mundo ama, muito boa noite para você. Fique aqui na rádio que todo mundo ama, com muita música linda e prêmios também. Sabadão, sabadão nós tivemos aí mais um sorteio da nossa feira. No próximo sábado teremos mais um outro. Aproveite essa segunda-feira para você se cadastrar direitinho, se inscreva na nossa feira para você concorrer a essa feira grandona, gigante, com muitos alimentos aí variados para você encher a sua dispensa. E atenção, porque está chegando mais uma senha da nossa feira, e a senha agora é filé de peixe. Anote aí e já se inscreva para o sorteio do sábado. Filé de peixe é a nova senha da nossa feira Jangadeiro para você se inscrever agora. Jangadeiro FM. Na Super Lagoa, você aproveita uma fartura de ofertas e garante qualidade com muita economia. Confira: leite longa-vida Jaguaribe, 1 litro, R$ 4,59. Arroz Emoções, tipo 1 branco, R$ 4,29 o quilo. Feijão de corda Dona D, R$ 5,59 o quilo. Açúcar Cristal Caeté, R$ 3,69 o quilo. Cadastre-se no nosso Clube Super Cliente e tenha acesso aos descontos. Ofertas válidas de 31 de julho a 6 de agosto. Super Lagoa, feliz com você! Atenção, ouvintes! Os telefones da Jangadeira FM são 3512-5000 e 98141-2975. Nós nunca ligamos para você solicitando que informe seus dados ou que você pague qualquer valor. A Jangadeiro FM só liga para você para confirmar os dados que você informa quando liga para nós e sempre dos nossos números de telefone. Fique atento! 3512-5000 e 98141-2975. Presidente do PSD Mulher Ceará, Érica Amorim. No Parlamento Cearense, fizemos voz pela maior proteção e garantia de direitos às crianças, adolescentes e mulheres. Nós, mulheres, temos conquistado mais espaços e avançado na política. Porém, ainda somos poucas e temos pouco acesso aos recursos e decisão. Se você deseja que essa realidade mude, venha somar com os 55. O PSD precisa de você. A Jangadeiro FM vai dar uma moral especial para um ouvinte com direito acompanhante para o Samba Brasil, no próximo dia 12 de agosto. Por favor, não sai da minha vida. Você vai chegar no evento no carro da Jangadeiro e vai assistir aos shows na área de Open Bar. Gostou dessa? Foi diferente, mas você curtiu, né? Gostei! Jangadeiro, me leva pro Samba Brasil! Para concorrer, você tem que ligar para 3512-5000 toda vez que tocar na nossa programação um artista que vai estar no Samba Brasil. Fique ligado que as músicas vão estar carimbadas. O nome do ganhador será divulgado dia 11 no Jangadeiro é Sucesso. Mais uma que só a rádio Primeiro Lugar no Ibope vai fazer por você. Jangadeiro FM. A sorte está em tudo. Numa placa, no horóscopo ou num sonho, pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode apostar. O Atacadão Lag traz a oportunidade que você esperava para encher o carrinho com muita economia. Chegou o Saldão Leva Tudo. Confira as ofertas. Arroz Tio Manuel, R$ 3,99 o quilo. Açúcar Olho d'Água Cristal, R$ 3,59 o quilo. Café Pilão, 250 gramas a vácuo tradicional, R$ 7,39. Filezinho de peito de frango Sassami Aurora, R$ 12,99 o quilo. Somente de 31 de julho a 6 de agosto. Atacadão Lag, mais negócio pra você. Fortaleza, Iguatu e Maracanaú. Jangadeiro FM. Se quiser você ver, ao redor basta olhar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Basta ouvir pra notar, o amor tá no ar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Jangadeiro FM. Todo mundo ama, todo mundo ama. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Thank you.

O Edson Lima, grande Edson, está no Jockey Club. O Eltinho no sítio Tijuco Sul, em Cascavel. Boa noite aqui também para todos os motoristas da Unilink de plantão no Porto do Pecém. O Cabral, Carlito, César, Moésio, Charles, o Léo, o Higino, Jardelson e também o Berlarmino. Todos ligadinhos na nossa Jangadeira. Um abraço para vocês. O Ronaldo Nunes. Grande Ronaldo na cidade dos funcionários, ouvindo a Jangadeiro, a Janiele, o Jonas, Levi, Daniel e o Brian. Eles estão ligadinhos no Jacarecanga, essa família maravilhosa. Lembrando a você que a partir das 9, com a Voz do Brasil, eu vou continuar ao vivo com você pela internet, pelo nosso aplicativo, tá bom?

distância. Me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar, pra conversar, te convencer. Te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. 0 hora no relógio, legal, você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar. Do Brasil. As notícias do governo federal que mobiliza no dia. Boa noite. Fica tranquila, eu vou deixar você terminar. Mas antes disso, eu preciso te lembrar. Cê tá contando só com a parte boa do fim. Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser que bata a saudade em mim. E pode ser que eu leve a sério o fim. Me escuta primeiro pra depois sair por aí. Vem! Eu não sou desse que espera cê beijar. Eu não sou desse que usa a cama pra chorar. Cê vai fazer amor de lá e eu de cá. E numa dessa o coração pode voar. E aí, cê vai ficar ou vai sair? Eu não sou desse que implora pra voltar. Eu não sou desse que demora a superar. Cê vai fazer amor de lá e eu de cá. E numa dessa o coração pode voar. E aí, é terminar mesmo assim. Joga a mão no céu, BH. E aí, tá na hora de decidir. Jangadeiro FM. Cê tá contando só com a parte boa do fim. Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser que bata a saudade minha. E pode ser que eu leve a sério o fim. Me escuta primeiro pra depois sair por aí. Comigo. Eu não sou desse que espera sem beijar. Eu não sou desse que usa cama pra chorar. Cê vai fazer amor de lá e eu de cá. E numa dessa o coração pode voar. E aí, cê vai ficar ou vai sair? Pra voltar, eu não sou desse que demora a superar. Cê vai fazer amor de lá e eu de cá. Quero ouvir. É terminar mesmo assim. E aí, quer terminar mesmo assim. Jangadeiro FM. And made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one,

There's nothing to keep us FM, todo mundo ama, 9:09 agora em Fortaleza. Continue você participando com a gente. Hoje no nosso Ligue Ganhe tá valendo para você dois ingressos para o Samba Brasil, é isso mesmo. Samba Brasil, dia 12 de agosto, no Marina Park. E hoje você pode ganhar dois ingressos, 35, 12, 5 mil, ou você pode mandar mensagem no nosso zap 981412975. Participe você também. Coisa

Jangadeiro FM. Yes. aceitar os riscos sem pegar. Amar, envelhecer querendo te abraçar, dedilhar no violão a canção pra te minar. FM, todo mundo ama, 9h27. Um abraço aqui para Laura Márcia. A Márcia, ela está na Vila Manuel Sátiro, ligadinha. Ela também já virou uma corujinha apaixonada. Linda noite para você, Márcia, e também sua família, ouvindo a nossa Jangadeiro. Um abraço também especial para Antônia Lima. A Antônia, ela está na cidade de Madalena, ouvindo também o nosso Falando de Amor. Muito obrigado a você, Antônia. Ela abraça aqui em Fortaleza as suas filhas, a Maiara, a Aline, e também manda um beijo para o seu netinho, para o Miguel, que também é um corujito pequenininho. Boa noite para você, Antônia, e todos os seus amigos, e também a sua família aí em Madalena, ouvindo a nossa Jangadeira FM. Boa noite aqui também para a Nina de Oliveira. A Nina, ela tá ligadinha com a gente no Gereissati. Boa noite para você, Nina. No Gereissati 1 também, a Angelúcia Carneiro. Ela também uma corujinha muito apaixonada. A Angelúcia e a Alice, duas corujinhas apaixonadas no Gereissati em Maracanaú, ligadinhas na nossa Jangadeira FM. I'm only human, a flesh and blood I made. Human, born to make mistakes. Human.

Jangadeira FM, todo mundo ama, 9h41, muito boa noite para todas as corujinhas e corujitos de plantão. Um abraço aqui muito especial para uma corujinha maravilhosa, de carteirinha assinada faz tempo. Um abraço muito especial para a Jocileuda Bezerra. A Jocileuda está em Messejana, todo dia ela está aqui ouvindo também a nossa Jangadeira. Um abraço para você, Jocileuda, um abraço também para sua família ouvindo a nossa Jangadeira FM. Muito obrigado. Boa noite para a Roseli Aparecida. A Roseli está em São Paulo, Corujinha Paulista, e também a Maiara Barbosa. A Maiara, ela está em Mato Grosso, ouvindo também a nossa Jangadeira. Linda noite para você, Maiara. Eu passo pelas ruas e ninguém me vê. Eu olho nas vitrines, tento te esquecer. Mas você está aqui. Você está em qualquer lugar. Vermelho me faz esperar. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. E uma canção antiga me lembra você. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. E uma canção antiga me lembra você. O mundo me parece tão deserto. O mundo me parece tão deserto. Eu vivo assim à toa sem você por perto. O mundo me parece tão deserto. Tento te esquecer, mas você está aqui. Você está em qualquer lugar. O sinal vermelho me faz esperar. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. Uma canção antiga me lembra você. And what's it for? by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled and we're dazed. A gardener like that one, no one can replace. Sabe a alegria e a dor que traz no coração. coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Jangadeiro FM, todo mundo ama, é o nosso Jangadeiro falando de amor. Um abraço aqui muito especial para a Emília Souza. A Emília, que é de Fortaleza, que é do Bom Jardim, mas ela está em Jaguaribe, terra boa demais. A Emília, ela está lá com a sua família, com seus amigos em Jaguaribe, mas ela disse: eu mudo de cidade, mas não mudo de rádio. A minha rádio é a Jangadeira e eu estou aqui ouvindo a Jangadeira em Jaguaribe. Boa noite para você, Emília. Muito obrigado, querida. Eu abraço também a Suzana, que também é uma corujinha apaixonada. Linda noite para você, Suzana. Você também, Emília. Linda noite também para a Maria de Fátima. A Maria de Fátima, ela está no Quintino Cunha. Ela e a Vitória são duas corujinhas apaixonadas também. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Linda noite aqui também para o Marcelo e também o Marcos na Praia de Iracema. Linda noite também para a Irene Gomes. Grande Irene, tá ligadinha com a gente também. Ela que está no Parque Manibura, abraçando todos no córrego. Sou sua família e também os seus amigos. A Irene também, uma corujinha muito apaixonada. The night away. Jangadeiro FM, todo mundo ama e continua o nosso Falando de Amor. Vamos até meia-noite com muita música linda e prêmios para você também. Hoje está valendo 2 ingressos para o Samba Brasil, é isso mesmo. Samba Brasil, dia 12 de agosto no Marina Park. É mais uma promoção exclusiva da nossa Jangadeiro FM. E hoje, final do nosso programa, tem 2 ingressos. Continue você ligando 3512-5000 ou mandando mensagem no nosso zap 981412975. Você pede uma música e você concorre ao nosso Ligue Ganhe dessa noite. Eu sou o seu amigo Kennedy Soares com você. Vamos juntos até meia-noite, recordando muita música boa, como esta da Madonna, da Rosana. A Madonna é a prima dela. A música nas sombras, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Deus sai meus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me

Jangadeira FM, todo mundo ama, 10h15 em Fortaleza, muito obrigado, boa noite aqui para a Fran. A Fran, ela está no Eusébio, Corujinha Apaixonada, Fran, muito obrigado, querida, boa noite para a Edna Cavalcante, a Edna está no Quintino Cunha, ela e a Maria são duas corujinhas apaixonadas, boa noite, linda noite aqui também. Para a Sandra Maria Souza, a Sandra Maria no Nova Metrópole, todo dia ouvindo a nossa Jangadeiro. Abraço também para o David, novo corujito, hein? É o David, ele é motorista de aplicativo e ele está mandando um beijo especial para sua esposa Karina, que está em Monguba, em Pacatuba. Olha que maravilha, mais um novo casal da Jangadeiro, o David e a Karina, sejam bem-vindos a todos os motoristas de aplicativos. Linda noite para vocês, muito obrigado aos taxistas também e também a todos os motoristas de ônibus. O Reginaldo está em Quixeramobim, grande Reginaldo, com sua família, com sua esposa Aparecida, seus filhos, o Jameson e também a Raíssa. O Evanildo Novaes, no Gereissati 2. Boa noite, Evanildo. Boa noite também para a Mazé Alves. A Mazé, nova corujinha também. Ela está na cidade de Morrinhos. É minha cidade. Uma linda noite para você, Mazé, e todos em Morrinhos, ouvindo a nossa Jangadeira FM. Todo especial quando diz te amo. Fica com o ar de quem amou e foi a primeira vez. Você foi o melhor dos sonhos, o melhor do meu passado. Eu vou querer você sempre do meu lado. Sabe, você tem alguma coisa que me faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Que a gente sente. Sabe, você tem um jeito todo especial quando diz te amo. Fica com o ar de quem amou e foi a primeira vez. Vou querer você sempre do meu lado. Sabe, você tem alguma coisa que me faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Amor, o que importa é o que a gente sente. Você é como vinho antigo, tem um sabor tão diferente. paga amor. O que importa é o que a gente sente. Brasil, 12 de agosto, Marina Parque Hotel. Eu surtei vendo as roupas jogadas no chão. Aonde eu fui acordar, de ressaca no mesmo colchão. Como a primeira vez, tremi, suei, bebi pra relaxar. Atirei, somos dois errados. Fujo, mas sou um cachorro a correntar. Se chame, eu nunca vou resistir ao beijo seu. Você é o amor que eu jurei. Jangadeiro FM. Como a primeira vez, tremi, suei, bebi pra relaxar. Somos dois errados. Se chama, eu nunca vou resistir. Jangadeiro FM, todo mundo ama, é o nosso Jangadeiro falando de amor, hoje valendo dois ingressos para o Samba Brasil no nosso Ligue Ganhe. 3512-5000, você pode ligar ou mandar mensagem no nosso zap 981412975. Você pede uma música e você concorre ao sorteio desses dois ingressos daqui a pouquinho, tá bom? E hoje, segunda-feira, já aproveite, se cadastre também na nossa feira Jangadeiro. É uma feira grandona, sortida com muitos alimentos para você encher a sua dispensa. Próximo sábado tem mais um sorteio para você e dessa vez pode ser você. Continue você acreditando e se cadastrando na nossa feira. Agora a nova senha para você se cadastrar é peito de frango. Eu vou repetir, peito de frango é a nova senha para você se cadastrar na nossa feira Jangadeiro e você concorrer a esse presentão gigante no sábado. Atacadão Lag traz a oportunidade que você esperava para encher o carrinho com muita economia. Chegou o Saldão Leva Tudo. Confira as ofertas. Arroz Tio Manuel, R$3,99 o quilo. Açúcar Olho d'Água Cristal, R$3,59 o quilo. Café Pilão, 250 gramas a vácuo ou tradicional, R$7,39. Filezinho de peito de frango Sassami Aurora, R$12,99 o quilo. Somente de 31 de julho a 6 de agosto. Atacadão Lag, mais negócio pra você. Fortaleza, Iguatu e Maracanaú. Numa placa, no horóscopo ou num sonho, pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode apostar. Pode apostar e ganhar. Jangadeira FM. Se quiser você ver, basta olhar, Jangadeiro FM em primeiro lugar. Basta ouvir pra notar, o amor tá no ar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Jangadeiro FM, todo mundo ama, todo mundo ama. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Jangadeiro FM, todo mundo ama, todo mundo ama. Jangadeiro FM, todo mundo ama, agora 10h30 em Fortaleza. Boa noite pra você. Agora tem o nosso rei Roberto Carlos. Todo dia tem encontro com o rei aqui na Jangadeira a partir das 4 da manhã. Só no domingo que começa às 7. Quando a gente fecha a porta, tanta coisa se transforma. Tudo é muito mais bonito nessa hora.

se pudéssemos contar as voltas que a vida dá, para que a gente possa encontrar um grande amor. É como se pudéssemos contar todas as estrelas do céu, os grãos de areia desse mar, ainda assim. Apaixonados que cruzam o deserto em busca de um oásis em flor, arriscando tudo por uma miragem, pois sabem que há uma fonte oculta nas areias. Bem-aventurados os que dela bebem, porque para sempre serão consolados somente por amor. Se põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abismo sem olhar para trás, somente por amor. E a vida se refaz. Amor, a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltando no abismo sem olhar para trás, somente por amor a vida se refaz e a morte não é mais. Jangadeira FM, todo mundo ama. Boa noite a todos os vigilantes, porteiros, ligadinhos na Jangadeiro. Abraço para o grande Valderi de Araújo, ele está na Antônio Salles, trabalhando com seu cão de guarda, com o Ceará. Boa noite, Valderi, ótima noite, bom trabalho para você e também para o Ceará, na Antônio Salles. O Ficha, guitarrista, está no Siqueira 2, grande Ficha, um abraço. A Elisângela Maria, no Papicu, a Elisângela é corujinha também. O Flávio Camelo, grande Flávio, no Parque Genibaú. A Regina Lima, na Vila Manuel Sátiro, boa noite, Regina. A Zuila, ela está em Calcaia, boa noite para você também, Zuila. Boa noite para a Vitória, aliás, a Victória. A Victória, ela está no Boa Vista, Castelão, Nova Corujinha, apaixonada, Victória. A Lúcia está no Álvaro Eine, abraçando o Demi e também a Ana Sara. Linda noite aqui também para a Maria de Jesus, o Lourenço, o Germano Vieira. e também o Paulo Sérgio, essa turma boa em Cascavel, é terra boa demais, Cascavel, boa noite. Abraço para o Jorge Luiz, ele está em Acaraú, olha aí, pertinho de Marco, de Bela Cruz. Um abraço para você, grande Jorge. Boa noite para o Bruno Marley, ele está no Sítio Arisco, em Barreira. Grande Bruno. Boa noite também para a Maria Janiellen. A Janiellen está no Bom Jardim. Boa noite para você também. Boa noite também especial para a Osilene Martins e também a Giovana. Elas estão ouvindo a gente no Montese. FM.